Porra, que tanto absurdo. Tô aqui sozinho, deitado e no escuro. Tudo que eu queria é uma ligação de uma fêmea. Perder a virgindade e contar pros meus colegas. Eu não curto mais a companhia da minha mão. A pornografia já não me dá mais tesão. Eu quero o real, o físico, o toque. Bem na minha berinjela e no meu sacão. Oh, que surpresa. A Andressa me chama pra ir no cinema. E o filme ninguém vê. Vai ser eu e ela, acho que ela vai mamar. Oh, what the fuck? Ela chama os amigos pra ir junto dela. E agora que eu faço? Eu tô do lado dela e quero dar uns amasso. Porra, Andressa, pra que tu chamou esses cara? Como eu vou te beijar, pô? Eu achando que tu ia mamar. A minha vida é uma merda. Eu tô afim da Camila, ela me liga todo santo dia. Acho que agora, essa é a hora. Que eu perco a virgindade e a noite vai ser da hora. Já não tem erro, sem desespero. Ela já me disse que não acha que eu sou feio. Melhor que nada, qualquer coisa tá valendo. Será que hoje ela me chama pra um evento? Oh, que surpresa. Ela me convidou pra uma festa com breja. E eu acho que eu vou. Acho que eu será vou. Que é hoje que eu meto? Hoje que eu meto? Mas qual é? Tem um cara falando com ela. Então acho que isso hoje não rolou. Como eu meto? Como eu meto? Diz Camila, como eu vou meter assim? Com esse cara aqui? Será que vai ser a três? Por que Camila? Cara, não tá dando certo. Não aguento mais ser um nerdola virgão. Passei o dia vendo vários Rule 34. Tô de volta com a companhia da minha mão. Hoje vou ligar pra Junessa, a minha vizinha. Vou fazer o hot coffee, ela vai ser minha. Vou chamar pra jogar um PS2 comigo. Será que ela vai aceitar? Oh, que surpresa. A Junessa falou que curti GTA. Tá com luz se encaixando. Acho que é hoje que o sexo vai rolar. Oh, are you nuts? A Vanessa falou que tá naqueles dias. E agora o Araitu. Quase que eu falei pra ela, vai tomar no cu. Porra, Junessa, eu odeio jogar GTA de 2. Sai da minha casa. Porra, Vanessa, não quebra o controle. Eu errei o nome dela, mas que merda. Moral, agora não tem como. Já fui mil vezes corno, tenho que sair da fossa. Tô ligado que a Lídia tá muito na minha. Vai ter que ser minha, hoje a noite é nossa. Agora sou eu que chamo, chamo pra noitada. David Guetta tocando na madrugada. Ela se aproxima, é festa, balada. Não tem espaço, tamo de cara colada. Oh, que surpresa. Ela vem chegando, cheirando minha nuca. E eu acho que gozei. Acho que gozei. Olha aqui, eu nem penetrei. No, not like that. Deu pra ver a marquinha do gozo na calça. E eu acho que rodei. Meu Deus, ela olhou, meu Deus, ela olhou. Que é isso? Essa mina é safada. Ela quer me dar um roubo. Pra trancar a porta. Que delícia, hein, Lídia? Ui, ui. Gozei. Que eu me tornei Hokage. Se orgulho Naruto, eu aprendi o jutsu. Ela pediu vem e eu fui com tudo. Já tinha ejaculado, mas regenera em segundos. Da cama com ela eu me senti à vontade. Senti os meus 30 segundos de liberdade. A buceta dela era tipo a verdade. E meu pau, um braço de metal do alquimista. O problema no começo foi pra achar o buraco. Tipo os tartaruga ninja tentando achar os gotos. Foi difícil, mas Naruto me ensinou a insistir. E no fim eu meti o combo tipo Katus e Vadias. Quando eu tinha terminado, eu me senti bem exausto. Mas eu já te disse, me regenera em segundos. A sensação é incrível, então vou te descrever. Tipo Pink Cérebro, eu vou dominar o mundo. Pelo barulho do meu saco, eu enfiei bem no buraco. Não foi com a Hinata, nem com o Kakashi. Foi com a Lídia que eu perdi a virgindade. Pelo barulho do meu saco, eu enfiei bem no buraco. Não foi com a Hinata, nem com o Kakashi. Foi com a Lídia que eu perdi a virgindade. Coloquei no fundo, Tabasso no mó, sou Kakashi Sensei. Ela manda no J, canta isso aqui 3D. Surfo nessa pulse, meus amigos não me chamam mais de J. Jutsu na pulse, coloquei no fundo, Tabasso no mó, sou Kakashi Sensei. Ela manda no J, canta isso aqui 3D. Surfo nessa pulse, meus amigos. não me chama mais de gay. Eu tão transei no domingo. Com a Renata, nem com o Kakashi. Foi com a Lídia que eu perdi a virgindade.